21176 a bordo, altímetro no 091, aguarde para o táxi. 091, aguarde para o 217. Zero chegada Mari, desse mantenha 050, vigilância. Controle Salvador, boa tarde, Oceaner 6314, sai da Momo, faça 2000. 6314, suba o nível de voo 340, vigilância. Sobe o 340, 6314. Índia Alfa no ponto de espera torre 118 decimal 95, bom voo. Autorizado táxi Índia Alfa no ponto de espera 295, voo no 620, obrigado. Já 3217, segue o banho da Gol via Índia Alfa no ponto de espera torre 118 decimal 95, bom voo. Pegar nada Gol 295, obrigado, 3219, manda 7. Voo no 69, já informamos o centro Recife, estamos aguardando o retorno. Salvador, boa tarde, é o 3145 da TAM, autorização Galeão. A 3145, autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5404, coteja. Autorizado 360 para o Galeão, a Perzulu 10, saída da Euleda Bridge, decolando a 10, curva direita. 119.35 é o controle, 5404 transponder, só 3145. Protejamento correto, chama para pushback isolamento. Vai chamar. Frequência 1251, não tem a 13395. 251-3395, agora com registro azul, 418, uma boa. Boa tarde, 3217, está pronto, ponto de espera da 0. Sente, está na 3217, mantenha, ponto de espera. 3217. Solo, Salvador, 35627, para puxa, sente, aguarde, será o próximo no pátio 3. Tango, Golf Fox, passa 160, chama Recife, 1251, não tem, não, 3395. 1251, 3395, esse Golf Fox. Ali mantém pistão na zero. Ali mantém no zero, 3217. Paulo, Salvador, 3145, puxa acionamento no nave. Desacha pro táxi. Desacha pro táxi, 3145. 04206, desça para 2000, autorizado sinal ILS, chame estabilizado. 2000, autorizado ILS, chame estabilizado, 206. Voo 1620, decolar 240, chame controle 119.35. 19.25, 620. 4 a bordo, altímetro no 01, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Cruzamento, 1620, suba ao 370, saída Pucas e Joana. 370, Puca, Aracaju. Então, pushback 5627, chamada para o pai. Dan 3217, está livre a decolagem, dá 1-0. O vento é 1-30 graus, 1-0 norte. Livre decolagem, 3217. E mantenha 1500 pés, 1011 ajuste, reporte através de Interlagos para ingressar no... Pessoal, reporte através de Paris vai ingressar no Interlagos. Se alinhar e mantenha 1-0, passarei 2-2-3-1, né? Reduz a velocidade para 200 nós. 200, 200, 200. Chané 62, 1-0, desça e mantenha 3.000 pés, ajuste 1.011. Desça e mantenha 3.000, 1.011, Chané 62, 1-0. Boa tarde. Só 3217, boa tarde, sube e mantenha 360, saída da EL. Estável 360, 2, eu vou abrir de direto. Privado voar da EL inicialmente. Da EL, sim. Chame a 3-1-4, passa 1-5-0, chame o centro em 1-2-5-4-5, alterne 1-3-3-6-5. Bruno, livre decolagem da 1-0, vento é 1-5-0 graus, 1-0 norte. 66 a bordo, altímetro no 0-1, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, decimal 9-5, bom voo. Decolada ao 4-4. Chame o controle, 1935, boa viagem. 1935, obrigado, bom trabalho, 2231. 1-1-0 de Simbra. Limite a 110 de Simbra, 5-3-4. Oxane 62-1-0, tá visual, pode prosseguir na descida? Atingiu 0-5, atingiu 5.000. Desça para 2000, ajuste 611, forma localizador 6210. Para 2011, reportar localizador 6210. Poderia voar com proa de Duna? Alguma resposta da roda? Ainda não, vamos ligar lá novamente. 6190. TP 5364, desça para 3000 pés, ajuste 1011. 3000 com 1011, 5364. Controle Salvador, parceiro 223, uma boa tarde, decolando, se escuta. Suba o nível de voo 180, sai da mão. 180, vamos lá, 223. ILS, 2406. 24206, complete final. ILS, chame a torre, 118.95. 18.95, 4206, boa tarde. Boa. POB é 133. 101.33. Tem aí decolada 1-0, o vento é 120 graus, 1-0 nosso. Embraer da Azul a 07 milhas da cabeceira 1-0. Gol no 620, passa nível 1-60, chama Recife, frequência 12545, antena 13365. Azul 4206, aguarde a pista livre. Vamos ATR da trip já iniciada a rolagem, bom no zero. O ajuste é 1-0 no ano. Aguarde a autorização de pouso. 4206. Trip 5364, curva esquerda na proa 210, limite ao localizador. 210, limite ao lote, 304. Azul 4206, pista 10 livre, autorizado o pouso. O vento 150 graus, 099. Livre pouso, 910, azul 4206. Corre o Salvador 3145 da TAM, faixa da 10, tá pronto. Mantenha essa espera, 3145. Vai manter, 3145. O trip 5267, decolado aos 47, chame o controle 1935, boa viagem. Controle 1935, obrigado, trip 5627. Gol 1169 com 185 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna galinha. Localizador, curva esquerda na proa 120, infante estabilizado, desça para 2000. Esquerda 120, para o maraco estabilizado, desce 2000. 364, estabilizado, para a galinha. Gente. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5627, decolado, perfil Puca na sua escuta. 5627, suba ao nível 150, saída Puca, vigilância. 27. Localizador, na 210, só. Na 210, passador, na complete final ILS, torre 118.95. 118.95, boa. Passarinho do Embraer. Da Azul, alinhar e manter 1-0, agilizando o táxi até a cabeceira. Tem a guarda de autorização para decolar assim que é autorizado. Temos um Airbus da Ocean Air, a 9 milhas da 1-0. Ok, vai agilizar, ali mantém 1-0, 3-1-4-5. Corre, boa tarde, o CNM a 2-1-0, tá LS de som. Gente, aguarde pista livre, o CNM a 2-1-0, ajuste 1-0 no 1. Guardando pista livre no 0 no 1. Né, 2-1-7, vai passar 1-60, chame o centro em 1-2-5-1, antena 3395. 2-5-1-3-3-9-5-7-3-2-1-7. Tá 3145, o vento 5130 graus, 1-12 de nós, decolagem autorizada da 1-0. Livre decolagem 1-0 para 3145. Qual foi o repartimento da Juliette? Minha alta, Juliette, pode. Eixo ao controle. Ok, faço 360 pela esquerda para sequenciamento dos tráfegos visuais da 17. Mantenha meu pé, eu tenho um tráfego na sua esquerda, sua posição de 9 horas, 4 milhas, passando 2000 para 1500 na proa da rotatória, um Charlie 210. Zona 45, decolada ao 51, chame o controle. 1935, boa viagem. 1935, obrigado. César, Charlie 150, espera com curva pela esquerda. Informe visual com tráfego. Essa sua posição de 1 para 2 horas. Controle Salvador, é o 35627. Você. Possibilidade, por gentileza, senhor, do nível 130 na proa de Conde, a partir da presente? Autorizado, 130 Conde, 35627. 130 na proa de Conde, agradeço muito. Controle Salvador, boa tarde, a 3145 decolada. Chame a torre 1895, acho que é Bravo Eco. 1895, grato. Trip 5364, complete final de LS, chama a torre 1895. 1895, trip 5364. Final da 17. E agora a autorização de pouso, informa a TR da trip, passando externa. 2 Salvador, boa tarde, trip 5364, visual copia. Teste trip 5364, continue na final da 10. Informa o Charlie 210. Tráfego pequeno poste no setor norte do campo, não vai interferir no pouso. O ajuste é 10 no hora. ACS 35364, está autorizado o pouso na pista 10. Negativo, continue na final e aguarde a pista livre, a pista no zero. Aguardar a pista livre, 5364 assim. Eu achei na 62 no zero, no solo ao 52, direita 129, Oliveira. Senhor direito, Oliveira 19, agora 62, 10. Trip 5364, lenta ano 40 graus, 099. Livre pouso na 10. Tá livre o pouso na 10, 5364. O que é com o Delta, parceiro? Vicente, mantenha a regra de voo VFR em condições visuais, melhores ajustes, forma através de Caribe. É, eu corrijo, informe através de Pituaçu. Que forme quando visual com o campo. ATR da Passaredo, após estar autorizada a linha e manter 10. Da trip. Destino, né, Barreiras, confirma? É positivo, Barreiras, perdão. A gente veio de conquista. Pode voar Barreiras, direto. Obrigado, 2-2-3 anos, Barreiras, direto. Para a informação, o senhor será o número 2 para o pouso na 17. Informa um Charlie 210, o tráfego que ele ultrapassou aí próximo a Paripe. Alfante da Juliette, 6200. Frente táxi da Juliette, portão número 4. Para o 04, Juliette, 6200. Oscar Bravo Eco, livre pouso na 17. O vento é 130 graus, 08 norte. Bravo Eco na final de 4 milhas, está em embarque checado. Firma Tá livre o pouso. No solo ao 56, direita ao 219, o solo ao Irã. 219, 5364. Solo Salvador, boa tarde, 5364. Boa tarde, 5364, táxi via Alfa Juliette, parte 3. Alfa, parte 3, 5364. Livre decolagem, dá 1-0, o vento é 1-6-0 graus, 1-12 de nós. Cena decolagem com 1-1-0. Continue na final da 17 e reporte passando a vertical do L em ponto da RMAR. Decolada 57, chame o controle. Em 19, decimal 35, boa viagem. 1935, muito obrigado, bom trabalho, 1969. Controle Salvador, gol 1969, da EL. O 1969, contato Nordeste, gol 360. 360, 1969. Correto, chama para pushback acionamento. Beleza. Gente, vamos lá, Luiz, que continue na final, aguarde a pista livre. Posso cobrar lá que seu solo foi 58, vai estar qual hangar? Livre, táxi à direita, final do papá, tá livre, táxi até BTA, boa tarde. Mede. O Papa Tango Bravo Kiliski, tá livre o pouso na 17, o vento é 1.40 graus, 1.12 de nós. Bravo, que Luiz, que no solo 01 tá livre o táxi, o backtrack táxi pra o pátio 4. Bravo, azul 4, número 69, o nosso espectro. Presente, chupar o táxi. Chupar o táxi, 19 no 9. Ok, 500 pés, ajuste 611, Mike Eco Delta, reporte através de Pituaçu. Série do 2231, vai passar 150, chame Recife em 1260, terna 1288. Fala 260-282-2231, obrigado. Ingresse no litoral e chame a torre 11895, como é que é que dá? 1169, passa 190, chame Recife, frequência 1251, ao TRN 13395. Nos setores do aeródromo, está autorizado o cruzamento da final da 10. Chame na final da 17, Mike Echo Delta. São Conde, serviço rodar terminado, chame Ilhéus, frequência 120.3. Correção, chame Aracaju em 1203. Devido às decolagens aqui da pista 1-0. Claro, táxi, eu vou ganhar 9-9, eu perdi 102, 4 horas, eu tenho que ter 3. 112 a bordo, altímetro 1-0-9, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-9-9, 5 um voo. Índia Alfa, tudo bem, obrigado, boa tarde. Azul 6919, livre decolagem da 10, o vento é 150 graus, 089. Boa tarde, autorizado chegada Bonf, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 10 no 1. Delta avistado, livre pouso na 17, o vento é 120 graus, 109. Vento de pouso 17, mais que cuidado. 17, 09. Gente, alô. Azul 6919, decolado ao 1-1, chame o controle em 19.35, boa viagem. 1935, obrigado, boa tarde. Salvador, Azul 6909, boa tarde. Azul 6909, boa tarde, suba nível 340, saída da EL. É, 340, 6909. Paulo Salvador, boa tarde, eu também tenho 201, porta bem, aracada 360, galhão. 6201, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, saída da EL, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119 decimal 35, aciona 5443, coteja. Autorizado Rio de Janeiro, Galeão, nível de voo 360, via Zulu 10, decola da 10, curva direita, da EL, Leda Bridge. 1935 no controle, 5443, checkpoint, acionei 6201. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Camarada, pushback acionamento, 6201. Chegada bom, se desse mantenha 050, vigilante. Zero, autorizado chegada Mari, desse manter 060, vigilância radar. Desça e mantenha 080, chegada bom, se vigilância radar. Chegada Mari, desse mantenha 070, vigilância radar. Uma contato negativo, número 4 na aproximação. Negativo, mantenha a chegada. Condor 25, reduz a velocidade para 220 nós. Chané 6143, desça para 2000, ajuste 10 no 1, informe localizador. Tomada aí no localizador, descendo 2143. 3190, desça e mantenha 3000 pés, ajuste 10 no 1. Azul 69199, passa 160, chame Recife em 1251 na alterna 13395. 251-3395, obrigado, até 69. 090, desça para 2000, reporte localizador, livre LS. 2000, reportada aí LS, tá, 3, 4. Condor 25, vetor para sequenciamento, curva direita na proa 240, limite magnética 120 de Simbra. Direita 240. Afirmativo, desça e mantenha 3000 pés, ajuste 190 no ONU, Condor 25. Meia, desça até 4000 pés, ajuste 10 no 1 e inicie redução para 220 nós. 4000, 1011, 220 nós. Está estabilizado. Ok, contrato final ILS, chame a torre 11895, chame 6143. 1895, obrigado. Salvador, boa tarde, Assinar 143, estabilizado final. Xenem 143, boa tarde, o ajuste é 0 no 1, tá livre o pouso, né, 1 no 0. O vento é 1 no 40 graus, 089. Livre o pouso, Xenem 143. Ativo, desce até o 050, gol 1645. Condor 25, curva à esquerda na proa 210, limite ao localizador. Esquerda 210, limitado, localizado. Condor 25 para o localizador, curva à esquerda na proa 135 e forma estabilizada, desça para 2000. Esquerda proa 135, forma na estabilizada. Afirmando 2000 agora. Afirmo, 2000. Boa, 1166, retorno radar para sequenciamento, curva à esquerda, proa 020. Esquerda 020, boa, 1166. Uno 645, vetor sequenciamento, direita proa 235, limite magnética 1110 de Simbra. Direita 235, magnética 110 de Simbra, gol no 645. Ativo, redução para 2110 nós, gol no 645. 645, 210 nós. Se quiser pode reduzir até 190. Condições está autorizado a reduzir. Ok, tá. 190 algum B4. Gol no 1166 para o localizador, curva direita na proa 060, desça para 2000, ajuste 611, forma estabilizada. 060, 2000, 611, repórter no LS, para o 1166. Estabilizado, 3190. 3190, complete final ILS, torre 11895. Obrigado, boa noite. Boa. 219, o solo. 219, obrigado. Oi, 645 para atingir 5 mil pés. Ok, continue descida até 3 mil, ajuste 611 igual no 645. 645, 3 mil milhões. Correio Salvador, boa noite, Otá 3190, final para embaixada de Otá. Boa noite, boa tarde ainda, Otá 3190. Livre o pouso, não, 10. O vento é 150 graus, meia dúzia de nós. Autorizado o pouso, está 3190. Salvador, boa tarde, chamei 6143 de Brota na sua escuta. 6143, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Desmontando a FDS. 118.95. Comando 25, 118.95. Voo 966, iniciado só para 170 nós, vai seguir o Embraer 145, 7 milhas à frente, reduzido. Esse é reserva para 160, mano, 160. 7 autorizado, sinal ILS, fã estabilizado. Tá, livre pode ser ILS, é 160. Gol 645, curva à esquerda na proa 210, limite ao localizador. Esquerda 210, limite ao localizador, gol 645. Gol Salvador, Condor 25, receptou o glide, pré-baixado e travado. 7, Condor 25, aguarde, a pista livre. O ajuste é 1-0 no 1. Continue na final da 1-0. Condor 25 aguardando, pista livre. Estabilizado, gol número 66. Gol número 66, completo final ILS, torre 1895. 1895, número 66. Gol número 645 para o localizador, curva esquerda na proa 130, informe estabilizado. Esquerda 130, informe estabilizado, gol 645. 645, desse mantenha 2000, ajuste 1011. 2000 pés com 1011, voo 645. E agora, no 66. 3190, no solo 30. Libera a direita e chame o solo 1219. Direita 219, só um minuto, cópia. Após companhia, táxi certo, aguarda, para baqueamento, a livre puxa, porta. Ok, após a passagem da companhia, vai dar início ao pushback, está na Mendoza, né? 6201. Solo até 3190, 0190. 3190, Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 3190. 219, pronto, prossiga. 200, Vitória, da Conquista. Cola no zero, curva esquerda, corrigindo curva direita, saída bom, após direto. Controle 119, decimal 35, aciona 5464. Autorização, Vitória da Conquista no mesa 200. Vai decolar da 10, curvando direito, no perfil árbol. Após a árbol, direto. Vai chamar controle 119, decimal 35, e o transponda será o 5464. Preparo o 35219. Correto. 01, autorizado chegada a mar e desse mantenha 3000, ajuste 1091. Informar isso aéreo que não temos aí o controle do balizamento do aeródromo. O mesmo enquanto esse clã infraero, a gente vai informar, ok? Gato. Afirmativo, comando 25, seu solo foi aos 33, libere à direita, mantenha a minha escuta, temos dois Boeing da Gol na final da 1-0. Proceda o táxi via Alfa e mantenha a táxi aí Delta para posterior ingressar na 1-0. Era Delta, comando 25. Barulho, 3 horas e 40 autonomia. 4-0 graus, 08 norte. Livre controle 0, Gol 166. Autorizado via Índia, ponto 0 18 95 0 6 20, numa boa.